Doutor, bom dia. Passaria do 2227, diante da Juliette. Manda o passageiro 2227 para a Vitória da Conquista. Dia, Bruno Matias. Autorizado Vitória da Conquista, ao nível 180. Decolagem pistão no zero, primeira curva à direita. Realiza o perfil da subida Arbor. Elefa, após direto Conquista. O controle 1208 aciona 5031. 80 conforme, decola da 10, curva à direita na Arbor. Poderia só confirmar o nível autorizado? 180. Confere 180, chama pronto no PAD 3, passaredo. Prioridade de embarque táxi 3153. Então é 3153 autorizado no 08, chamfaro táxi. Depois que você é 3153. Sente autorizar táxi via pátio principal e Índia até a ponte pior da pista 10. Quando lá, torre 118.95, ajustando 10.11, TAM 3153, boa viagem. Pista livre, tudo isso é em decolar, vento 040 graus, meia dúzia. America 980, Tetwood Level 050, Amman Arrival. 050, Amman Arrival, America 980, Salvador, bom dia. Comando Laredo 2227, Marcos 3, para acionamento. Livre sonar, Champion Taxi, passageiro 2227. Decolado agora 26, controle em 20.8. Para nós, boa. Controle Salvador, bom dia. 3153 Latam 2000 para o 360. Bom dia, tá 3153, contato radar, sonatório nível 360, vai direto a Leda. Direto Leda, nível 3603, zona 53. Posição 3153, se iniciar para o Recife, 13325, alterne 12351. 3335, 251, TAM 3. 153, volta bem, boa tarde. Obrigado, boa noite. 227, 43 a bordo, 5 horas alternando Salvador. Autorizado táxi, a parte principal, Índia, até o ponto de ferro Pistino Zero, lá à torre, 11835, ajustando 1011, passarelo 2227, boa viagem. Obrigado, muito bom dia, bom trabalho, gente. American 980, descend to 2,000 feet, 1081011, clear the left final report back. Okay, descend to the 2,000 feet, please give me approach in the afternoon. Approach American 980. You have a second. Go ahead. American 980, understand we'll clear the ILS exit. Clear the group established American 980. Okay, 47. Bom dia, Golo 922, desça para o nível de voo 050, autorizado CH da Mari. Está livre, autorizado na linha decolar, 1-0-4-0-4-6-2. Azul 4213, Juliette correta, ajuste 1011, pronto para cópia. Autorizado, Salvador Recife, via Upper Whisky 58, nível de voo 370. Saída Pouca, transição Caju, decola da pista 10 com a primeira curva à esquerda. Transponder 5033 e o controle de saída 120, decimal 8. Correto, Azul 4213, já pode pronto para pushback, acionamento. Bom dia, passarela 2227, contato radar, se vai para o nível 180, sai da árvore. 180 na árvore, passarela. Então apresentou notificação de voo, Mike Acosta. Pede Mike Acosta, acione 5042 no transponder, mantém as condições visuais, que negando a 0 no ONU. América 980, complete pai no contact tower, igual a 9095. Certo. Voo no 922, desce para 2000 pés, que nega 1011, 1011, 1011, 1011, 1011, 1011, 1011, 1011, 1011, 1011, 1011, 1011, 1011, 1011, 1011, 1011, 1011, 1011, 1011, 1011, 1011, 1011, 1011, 1011, 1011, 1011, 1011, 1011, 1011, 1011, 1011, 1011, 1011, 1011, 1011, 1011, 1011, 1011, 1011, 1011, 1011, 1011, 1011, 1011, 1011, 1011, 1011, 1011, 1011, 1011, 1011, 1011, 1011, 1011, 1011, 1011, 1011, 1011, 1011, 1011, 1011, 1011, 1011, 1011, 1011, 1011, 1011, 1011, 1011, 1011, 1011, 1011, 1011, 1011, 1011, 1011, 1011, 1011, 1011, 1011, 1011, 1011, 1011, 1011, 1011, 1011, 1011, 1011, 1011, 1011